4 degrees, 08 knots, clear takeoff, runway 10. Bom dia, Golden 8 9 6, passando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ok, copy sir, thank you, 330 initial flight level and we change with a 19 pointed, good night sir, bye. Good night sir. Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, boa noite, tráfego avistado, pista de tem autorizado, pouso, vento 110 graus, 08 nós, ajuste, 1013. Pouso na 10, 4062. Serial 84. Web 5897, copiou. Chamada para o Webjet 5897, câmbio. 5897. S2000, autorizado LS 1013. Livre LS 1013, Pode ser também 700, Webjet 5897. 5897, desce conforme ILS, repórter estabilizado. Repórter sinalizador, 5897 West. Chama a torre agora, 118.60, 597. 189.000, autorizado LS 1013, minha porta estabilizada. Estabilizado, 1013, eu também. Capistado, informa na pista livre, número 1 para Pouso, vento 110 graus 089, ajuste 1013. Azul 4062, no solo 09, liberar direito 121 nesse ponto. 219, boa. Boa. Solo, boa noite, Azul 4062, liberar. Azul 4062, boa noite, prossiga táxi via taxiway Alfa, Kilo, posição 3 do Pat 3. Alfa, Kilo, 3 do Pat 3, 4, zero. Estão abaixados travados, 5897 West. 5897, pista livre autorizado, pouso, vento 1, Luna 0 graus, 08 nós. 084, passing level 160, contact receiver center, frequency 125.45, if unable 126.85. Repeat the frequency, for passing 084. 12545, if unable 126.85. Okay, copy, 12545, and if unable 126.85. Bye bye. Objeto 5897, solo aos 1 do 3, vai liberar direito, 1, 2, 1, desse modo. Direito, 2, 1, boa. Boa. Solo Salvador, boa noite, 897, Ok. Solo Salvador, na pista, 597. Segunda ao set, táxi via taxiway Alfa, Kilo, pátio 3, o gate é o, aliás, corrigindo, né, a posição 7, topa 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7. Posição 7 do pátio 3, isso. 7, pátio 3, obrigado. Objeto 5897, solo. Prossiga. Ok, uma modificação de sua posição por parte da entrada é prosseguir o táxi em frente, o gate, agora sim, é um gate 01. Ok, gate 01 no 5897. Ok. Salvador, voo 9606. No 606, voo a posição IPAP, desce para 2000, ajuste 1013, reporte estabilizado no ILS. IPAP, 2013, número aí. Confirma para o sol? Posição número 1, 21, não tem ninguém chamando a gente. Ah, tá ok, ele vai pôr uma em freio aqui, só um minutinho. Obrigado. Olha, 597, a gente já informou o Fraga aqui, o pessoal deve estar a caminho. Fala. ILS, boa noite, 96. Boa noite, tráfego avistado, está autorizado por os pistas no 0, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste 1 no 0 no 3. Sempre pouso no 0 no 0 no 3, boa noite, tráfego. Olha, para informação, está tendo índice de laser há 4 horas mais ou menos. 4 a 8 horas. É, confirma por gentileza? Laser, senhor, a posição de 5 horas agora. A posição de 4 horas, 4 a 5 horas, é isso? Afirmo. Laser. Isso. Ah, tá ok, a gente vai checar aqui se eventualmente nesse horário aí a polícia militar ela pode voar e se tiver alguma decolagem a gente vai informar pra eles aí. Grato pela informação. Obrigado. 8-9-6, sola os 2-4, liberar direito, 1-2-1 décimo 9. Boa. A gente já passou o reporte aqui pro pessoal da Infraero para que eles façam um contato externo aí para ver essa questão do raio laser. Obrigado pela informação. Ah, só para você, a gente tá vendo, obrigado. Nada. Salvador, bom dia, 896, ligou? Alô, 1-1-8-9-6, bom dia, prossiga táxi via taxiway Alfa, quilo, táxi via pátio 3, o gate é o 05. Alfa, quilo, 35, gol, 1-1-8-9-6. Afirma. Solo Salvador, é o gol 1-7-1-4 com a Charlie, para coordenar, se possível, 1-9-0 Aracaju. Nós estamos de posse da autorização nível 230. Aguardo com a autorização do 190, copia. Aguardar 190 aqui. Tá ok, a gente vai coordenar aqui. Um minutinho para a cópia. Obrigado. Onde 7-1-4 para a cópia. Onde 7-1-4 para a cópia. 7-1-4 na escuta. Autorizado Aracaju, 1-9-0 via Golf 677, decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 119.8, código transponder 5046. Copiou 190 Aracaju via Golf 677, cola da 10 com curva esquerda, Puca Caju 119.8 e 5046, transforma o 1714. Protejamento correto, né? Estou passando o Metax. Oh, 06 passador, vai estabilizar, torre centro 18.62. 18.000. Só logo no 714, na posição 4, pushback, tá, né? Autorizado, pushback, sinal reporta táxico, no 714. Reporta na táxico, no 714. 1606, sinal baixado, check. 1606, tráfego avistado, vento 110 grau, 08, nós autorizado, pouso, pista no zero. Livre, pouso, pista no zero. 3891, bom dia. Descendo cruza 270. Cliente da informação, Charlie. Bom dia, sua identificação, 3891, desce até o 040. Até o 040, autoriza pro de pelo, senhor. Qual ponto? Mantém chegada, 3891. Pena chegada, 891. Leandro Bonfim, 389. Leandro Bonfim, obrigado. Já se coisa na Napa de Baduna? Patrulha FGF 5809, poderia barra Duna? 5809, mantém TAP, 5809. TAP, então, 5809. I don't know.